Nós vamos falar hoje sobre quem morreu não volta aqui. E eu vou pegar textos bíblicos que pessoas torcem para tentar provar isso. Só que, entenda uma coisa, a Bíblia interpreta a Bíblia. Entende isso? A Bíblia interpreta a Bíblia. Todo texto fora de contexto se transforma em um pretexto. Todo texto que é tirado isoladamente da Bíblia, todo texto que é tirado do contexto, isolado, ele se transformará em um pretexto. Então nós nunca podemos aceitar nenhum tipo de interpretação bíblica de textos isolados. A Bíblia interpreta a Bíblia. Vamos aprender um pouco sobre isso hoje. Lucas 16, essa passagem no versículo 19 diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Diga comigo, o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E foi sepultado. Diga comigo, e morreu também o rico. E foi sepultado. Agora começa a história depois da morte. Vamos ver o que aconteceu depois do sepultamento. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Disse, rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa história se dá depois da morte, falando o que está acontecendo lá. Aquele que foi para o inferno em tormentos, ele pediu para voltar na terra e avisar a família dele. Mas não foi permitido isso. Não foi permitido. Pelo contrário, a palavra foi, tem a lei e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, a Bíblia é pregada lá todo dia. Eles podem se converter através da Bíblia. Se eles não estão acreditando nem nos vivos, foi o que disse aqui, que dirá de um morto voltar e falar com eles. Abra sua Bíblia e eu te recomendo a anotar tudo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O que está escrito lá em Hebreus capítulo 9, no verso 27? Aos homens está ordenado morrer uma, depois disso, o quê? O juízo. Eu quero entrar num assunto aqui agora. Reencarnação. O que é o processo da reencarnação? A pessoa morre, depois ela volta a esse mundo, encarna em alguém, morre, volta a esse mundo, encarna em alguém e morre. O que a Bíblia está dizendo aí? Aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Então não existe reencarnação. Hebreus 9, ou melhor, Jó, capítulo 7, versículo 9. Jó, capítulo de número 9, versículo 7, versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desceu à sepultura, o que está falando aí? Nunca tornará a subir. Morreu? Acabou. Só que existe uma doutrina chamada karma. Quem já ouviu falar nessa palavra karma? É uma doutrina espírita que Allan Kardec ensinou aos espíritas que toda falta cometida, todo mal praticado, é uma dívida contraída que deverá ser paga pelo próprio homem através do arrependimento, da expiação, que é o sofrimento, e da reparação, que são as boas obras. Noutras palavras, a pessoa pecou, ela tem que pagar pelo pecado dela para ela se purificar. Bom, o primeiro ponto negativo e errado dessa doutrina é que, se isso fosse verdade, Jesus Cristo não precisaria ter vindo ao mundo morrer pelos pecados. Concorda? Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar os pecados. Se eu, uma vez que eu pequei, agora eu tenho que pagar por isso, então Jesus morreu em vão. O segundo ponto contraditório dessa doutrina, e aí eu chamo você a usar sua inteligência, é o seguinte, presta atenção. Essa doutrina ensina o seguinte, que a pessoa foi muito ruim na vida, muito ruim. Aí, essa pessoa morre, reencarna, nasce, e agora, na outra vida dela, ela vai sofrer para pagar pelos pecados da vida anterior. Presta atenção nisso. Quando você vê um mendigo, baseado na doutrina do karma, na lei do karma do espiritismo, quando você vê um mendigo na rua, na verdade, eles creem que aquele mendigo, na outra vida, foi alguém muito rico, que humilhava, que pisava nas pessoas. E agora, ele morreu, reencarnou, e agora, como mendigo, ele está ali para pagar os pecados da vida anterior. Agora, olha a contradição, onde eu te chamo a usar a sua inteligência. Na doutrina do karma, eles dizem assim, fora da caridade não há salvação. Tá. Então, eles ensinam que eu tenho que fazer caridade. Ok? Eu preciso fazer caridade, porque a caridade é que traz salvação. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Efésios 2 que a salvação não vem pelas obras, mas a salvação vem pela fé, pela graça de Deus. Bom, mas vamos parar e analisar. Se aquele mendigo está sendo mendigo hoje, então ele está no processo de purificação da vida ruim que ele levou na vida antiga. Ok? Estou acompanhando meu raciocínio? Bom, então ele está lá sofrendo, porque agora ele tem que pagar pelos pecados dele. Só que, quando eu chego ali para fazer uma caridade para ele, eu estou atrapalhando o processo de purificação dele. Está vendo como é que é contraditório? Está vendo como é que não tem base? Não tem fundamento? Quer dizer, não, todo mundo que está sofrendo, você não pode ajudar ninguém que está sofrendo. Por quê? Quem está sofrendo está se purificando. Porque na outra vida foi muito ruim. Então nós temos que acabar com o miserável, tem que sofrer, desgraçado, acaba de morrer mesmo. Temos que acabar de arrebentar com ele. É uma doutrina furada. Não tem fundamento, não tem base bíblica, não tem como. Mas aí alguém vai chegar para você e vai dizer assim, eu te mostro na Bíblia que quem já morreu, volta. Ah, é? É. Quem? Eu te mostro. Elias. João Batista era a reencarnação de Elias. Ah, onde é que está escrito isso? Mateus, eles vão dizer para você. Capítulo 11, versículos 13 e 14. Olha o que diz aí. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Uau. E aí? Como é que você sai dessa? Está na Bíblia. Como é que você desenrola isso aí? Lembra do que eu disse? Todo texto, fora de contexto, se transforma em pretexto. Lembra do que eu disse? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então vamos usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Está dizendo que João Batista era o Elias. A diferença de vida entre João Batista e Elias, quero eu acreditar que em torno de 700 anos, foi de Jeremias até João, um pouco mais de 700 anos de diferença. Quando a Bíblia diz que João Batista é o Elias, a Bíblia está dizendo que João Batista viria no poder de Elias. Lucas, capítulo 1, versículo de número 17, vai falar justamente disso. Vamos ler o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo de número 17. Olha só, está falando aqui de João Batista, o texto está falando de João Batista. Versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá diante dele, em quê? No espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois já sou velho e a minha mulher avançada de dias. Respondendo o anjo, disse, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Foi quando o anjo estava falando para Zacarias que ele teria um filho e que esse filho seria João Batista. E disse que ele virá no espírito e no poder de Elias. Como assim? Como? A obra que, a maneira como Deus usou o profeta Elias, Deus usou também João Batista. As evidências são muitas, eu apenas vou citar os textos, não vou ler, você grava aí para você ler. João agiu do mesmo modo que Elias. João usava roupas de pelo, Marcos capítulo 1, versículo 6. Elias também usava roupas de pelo, segundo Reis 1, 8. João morava nos lugares desertos e afastados, Mateus 3, 1. E 1 Reis 17, 2 a 6, diz que Elias também fazia a mesma coisa. Elias introduziu uma nova época de profecia em que Deus julgou o povo rebelde e desobediente. João também introduziu uma época de uma nova revelação em que o Filho de Deus veio para julgar o mundo. Mas tudo isso não quer dizer que João era literalmente Elias. Veja o que o próprio João Batista falou a respeito disso. Abre para nós, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo de número 21. Olha o que a Bíblia diz aí. Perguntaram para João Batista assim, olha aí. Perguntaram para João Batista. Então, quem és, pois? És tu? Quem? Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram, pois, quem és para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E ele responde, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele está dizendo, eu não sou Elias. Só que ainda há algo mais grave. Porque em Reis, em 2 Reis, capítulo 2, isso é para você anotar aí, talvez você não saiba disso, e você vai aprender nessa noite. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11. Versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura me pedisses, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Existem dois homens na história da humanidade, que não experimentaram a morte. Um se chama Enoque, e o outro se chama Elias. Elias não morreu até hoje. Elias não morreu. A Bíblia diz que Deus o tomou. Ele foi levado num redemoinho. Elias não morreu. Ele não morreu. Dois homens, Enoque, andou com Deus e Deus o tomou para si. E Elias foi arrebatado num redemoinho. Então fica a questão. O fato de Elias ter sido levado aos céus em corpo refuta a ideia espírita de haver ele reencarnado em João Batista. Porque Allan Kardec sintetizou a doutrina da reencarnação da seguinte maneira. Reencarnação é nascer, morrer, renascer e progredir. Se Elias não morreu, então ele não podia reencarnar. Pastor, mas o que vai ser feito de Elias? Quando a Bíblia fala em Apocalipse, aí eu vou estudar com vocês sobre as duas testemunhas. Uma delas é Elias. Tudo o que o profeta Elias fez, uma dessas duas testemunhas também fará. Terá o mesmo poder de Elias. Isso é estudo para uma outra reunião nossa. O fato é que Elias, João Batista, nunca foi a reencarnação de Elias. Porque Elias nunca morreu. Ah, mas você disse que quem morreu não volta aqui. Então abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 17, que eu vou te mostrar que volta sim. Ah, é? Então vamos lá. Mateus capítulo 17. O que está escrito lá? Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram, quem? Moisés e Elias, e falaram com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Interessante. Jesus sobe ao monte e se transfigura na frente dos discípulos. Uma nuvem o encobriu. E ali os discípulos veem Jesus, Elias e Moisés. Antes de explicar esse texto, deixa eu explicar uma coisa. Existe uma diferença entre reencarnação e ressurreição. São palavras que parecem, mas não são a mesma coisa. Ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra coisa. Ressurreição significa ressurgir, voltar à vida. A Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia aponta para a ressurreição. Existem casos na Bíblia de pessoas que ressuscitaram. Por exemplo, eu poderia falar, em caso de ressurreição, eu poderia falar no Antigo Testamento, do filho da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis, eu só vou citar, depois você anota e confere. 1 Reis 17, do versículo 17 ao 24. O profeta Elias orou, o moço estava morto e ele ressuscitou. Mas quando ele ressuscitou no corpo de quem? Dele mesmo. O filho da viúva, o filho da sunamita estava morto. Ao que tudo indica, ele teve uma meningite muito forte. E o profeta Eliseu orou por ele, 2 Reis capítulo 13, 2 Reis capítulo 4, versículo 32 ao 37, e o filho dela ressuscita. Ressuscitou em que corpo? No dele mesmo. Quando o profeta Eliseu morreu, o profeta Eliseu ele era portador de um poder de Deus muito forte. Porque quando ele virou para o profeta Elias e falou assim, eu quero te pedir uma coisa. E Elias disse, o que você quer? Ele falou assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu quero duas vezes mais o poder do Espírito Santo que está em você. Elias disse assim, dura coisa me pedir. Mas se quando eu for levado, você estiver perto, você vai receber. Quando o redemoinho veio, Elias subiu, carruagem de fogo, ele joga a capa, Eliseu pega a capa, recebe porção dobrada. Elias operou 7 grandes milagres. Eliseu operou 14. 13 em vida e 1 depois de morto. Agora complicou tudo. Depois de morto, foi. Como que foi isso, pastor? Segundo Reis 13. Eu vou só contar a história para vocês. Eliseu morreu. Eliseu morreu. Pegaram Eliseu, enterraram Eliseu. Está enterrado no túmulo. Houve uma guerra. Tempos depois, Eliseu já tinha morrido, o corpo dele já estava... Teve uma guerra, um homem morreu, um soldado morreu. E aí eles pegaram aquele soldado morto e estavam levando ele para casa, para a família chorar o corpo dele. Só que o exército inimigo estava aproximando, eles não tinham outra opção. O que eles fizeram? Pegaram o defunto, jogaram no túmulo de Eliseu e saíram. O poder de Deus era tão forte na vida de Eliseu que a unção ainda estava sobre os ossos. Quando o defunto tocou nos ossos de Eliseu, ele já deu um grito, espera que eu estou indo embora também. Aí aquele povo deve ter corrido mais ainda. Aí ele operou 14 milagres. Porção dobrada. Aquele soldado morto ressuscitou. No Novo Testamento, nós vamos ver o filho de uma viúva em Lucas 7, que Jesus para o féretro e toca no caixão e o moço levanta. Nós vamos ver a filha de Jairo em Lucas 8. Nós vamos ver Lázaro em João 11, que estava morto. Jesus ressuscita Lázaro. E o próprio Jesus. E teve outro também com o apóstolo Paulo. Teve outras pessoas. Mas o que eu quero que você entenda é que ressurreição é quando a pessoa morre e ela volta à vida no seu próprio corpo. Isso é bíblico. Isso acontece. Pode acontecer. Agora, reencarnação, não. Não tem nenhum exemplo bíblico de reencarnação. Nenhum. Nenhum. Até no Apocalipse a reencarnação é contraditada. Quando a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, quando vier o grande trono branco, o juízo final, que todos terão que comparecer, desde Abel e Caim, Adão, todos vão ressuscitar e vão comparecer diante de Deus para ser julgado. Olha o que a Bíblia diz. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Presta atenção. A Bíblia está dizendo que o mar, o inferno, vai ter que dar conta de tudo isso. Os mortos vão ter que pegar os seus e vão ter que comparecer diante de Deus. A morte vai ter que dar conta dos mortos. As águas, as pessoas que morreram afogadas no mar e o corpo, eles vão ter que voltar. Interessante que nesse texto aqui, a reencarnação, ela é muito sem sentido bíblico. Porque reencarnar, ressuscitar, quer dizer, morreu e aconteceu um milagre, ele voltou no mesmo corpo. Reencarnar significa voltar a encarnar e materializar-se novamente. Ou seja, a doutrina da reencarnação afirma que o espírito do falecido assumirá um novo corpo para se purificar. E aí a coisa chega aos absurdos de falar, aquele cachorro ali foi uma pessoa. Aquela formiga que passou ali, aquele pernilongo que fica lá no seu ouvido é provável. Não dá, irmão. É muito sem... Sabe, eu não sei como é que pessoas conseguem acreditar sem parar e pensar e raciocinar. Então, resumindo, na ressurreição, o corpo volta no mesmo corpo. Na reencarnação, não. Então, não existe reencarnação. Voltando ao texto de Mateus 17. Elias e Moisés aparecem. Elias apareceu no monte? Tudo bem. Tem problema nenhum. Nós aprendemos na Bíblia que Elias não morreu. Então, não tem problema nenhum. Mas e Moisés? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5. Assim, Moisés, servo do Senhor, o quê? O quê? Morreu ali na terra de Moabe, conforme dito do Senhor. Pronto. Agora o Moisés morreu e voltou. E aí? Está vendo? Quem morre, volta. Aí o que a Bíblia diz? Deuteronômio 34. Moisés morreu. Nós temos um problema para resolver. Se Moisés morreu, como está escrito na Bíblia, e ele aparece para Jesus ali naquele monte... Como é que isso pode ter acontecido? Então, quem morreu volta aqui. Poderia ser, se não existisse Judas 9. Abra sua Bíblia em Judas 9. Lá perto do Apocalipse. Judas, versículo 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de quem? De quem? Não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. O que aconteceu com o corpo de Moisés? O arcanjo Miguel pegou o corpo de Moisés. Moisés está lá com o seu corpo também. Judas 9 está dizendo isso. Então, Moisés está tão vivo quanto Elias. Lá em cima. Você está entendendo? A Bíblia interpreta a Bíblia. Se eu pego esse texto de Mateus isolado, eu estou enrolado. Mas Deus não se... Ah, pastor, a Bíblia entra muito em contradição. Entra. Entra, entra. Para quem não entende, entra. Porque você pega um texto isolado, interpreta aquilo ali e por aquilo ali fica. Mas quando você começa a ler, buscar, ler, lá na frente, lá atrás, volta, vai, como nós estamos fazendo aqui, você começa a perceber que não é isso. O corpo de Moisés foi tomado pelo arcanjo Miguel. É o que diz aí em Judas capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo de número 9. Mateus 17 diz que 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e transfigurou-se diante dele com Moisés e Elias. Há mais uma resposta bíblica para isso aí. Há mais uma. Foi Moisés e Elias que vieram até Jesus ou foi Jesus que foi até Moisés e Elias? Mateus capítulo 16, versículo de número 27 e 28. Diz assim: porque o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus está falando, tem alguns aqui que não vão morrer antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Versículo 1 do capítulo 17, continuando o texto, o que está dizendo agora? 6 dias depois de quê? De ter dito, alguns dos que aqui estão não morrerão antes de ver o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois de ter dito isso, pegou quem? Pedro, Tiago e João. E se transfigurou diante deles. E se cumpriu Mateus 16, versículo 28. Alguns dos que aqui estão não vão morrer antes de ver. E Pedro, Tiago e João realmente tiveram essa experiência de ver Jesus no seu reino, ainda vivo aqui, lá no alto daquela montanha. Amém? Deu para aprender? Anotou? Se te apertar agora, você tem a Bíblia na mão. Você tem a Bíblia na mão? Você tem os textos aí agora que você pode mostrar. E não existe duas verdades. Não existe duas verdades. E a palavra interpreta a palavra. Eu termino recitando para você e nós vamos orar com 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 4. Porque se alguém... 2 Coríntios 11... Ah, desculpa, 14. Me perdoe. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Para tentar te enganar e se passar por anjo. Mas você tem a palavra. Eu tinha 4 meses de crente, 3 meses de crente. E fui orar para uma pessoa. Foi a minha primeira experiência de orar por alguém e manifestar demônio. Só que, na minha primeira experiência, manifestou 7 no corpo de uma pessoa. Eu, sem experiência, expulsei o primeiro, expulsei o segundo, expulsei o terceiro, expulsei o quarto. Teve um, que ele resistiu tanto, e eu não sabia como lidar com aquela situação. Eu virei então e falei assim: Senhor, queima esse demônio, queima, vai queimando ele, vai queimando. Daí a pouco, aquele bicho começou a gritar dentro daquela pessoa, e deu uma catinga de enxofre no lugar, meu estômago querendo vomitar com aquele cheiro forte. Eu me lembro que eu expulsei 5. Quando chegou no 6º, eu, sem experiência, esse dia eu digo para vocês, o Espírito Santo me ajudou demais, porque eu não tinha conhecimento da Bíblia, como eu tenho hoje. E aí o 6º já mudou a voz e disse assim: bom dia, meu filho. Aquela voz meiga: eu sou Shalom, o anjo da paz. Que bom que você expulsou esses demônios agora, porque como anjo, agora eu estou nesse corpo. E eu, uai, é mesmo, que bom. Eu não sabia. É impossível um anjo encarnar em uma pessoa. Anjo não encarna em ninguém. Um anjo, ele pode tomar figura de uma pessoa. Está entendendo? Se passar, tomar o aspecto físico de uma pessoa. Isso acontece, sempre acontece. Na Bíblia você vai ver isso acontecer o tempo todo. Mas um anjo entrar no corpo de uma pessoa é antibíblico. Só que eu tinha 3 meses de crente. Eu não sabia disso. Eu comecei na onda do diabo, do anjo. Só que o Espírito Santo me disse assim: filho, essa voz não é do céu. E eu parei e comecei. Então, você é um anjo? Sou. Falei: então, se você é um anjo, você gosta de fogo também. Então, vou pedir para Deus te queimar. E comecei: queima ele, Senhor. Queima, que daí a pouco o demônio manifestou. O tal do anjo mudou a voz. E era um demônio. E aí eu expulsei esse demônio. E aí veio o 7º, que era um tal de rei do cemitério. E esse não queria sair, foi o tal que fedeu enxofre. E esse me ajudou muito a ser crente. Ele ajudou demais na minha vida a ser crente. Sabe por quê? Porque ele manifestou e ele não queria sair. Foi mais de meia hora tentando expulsar, ele não saía. Eu virei para ele e falei: então agora você não vai sair daí não. Deus, amarra esse demônio aí dentro e vai queimando. E foi aí que deu essa catinga de enxofre. E o bicho começou a uivar e falava assim: deixa eu sair daqui. Eu falei: não, você não queria sair, você não vai sair não. Aí chegou um momento que eu também cansei. Eu falei: agora você sai. Aí foi o momento que ele me ajudou a ser crente. Ele falou assim: eu vou sair, mas eu te falo uma coisa. Na primeira desviada sua, eu desgraço a sua vida. Eu falei: não vou desviar nunca mais na minha vida. Tô até hoje, irmão, firme com o Senhor. E de vez em quando o diabo dá uma soprada no meu ouvido, aí eu lembro dessa frase de Satanás lá atrás: eu vou te pegar. Eu falei: então deixa eu continuar firme com o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos. E nós vamos ter um momento de oração agora. Você já conhece a palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Marcos capítulo, último capítulo de Marcos, a Bíblia vai dizer: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ora, tendo os discípulos partido e pregado a palavra, cooperou com eles, o Senhor, com os sinais que seguiam a palavra. A palavra foi pregada nessa noite. E agora nós vamos orar para que os sinais acompanhem a palavra.